Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, na Geografia Rock. Notícias. E eu sou o Marcos. Após quedas seguidas no número de casos de Covid-19 registrados no Brasil, a semana encerrada no sábado, dia 19, mostrou que as mortes enfim começaram a perder força. Segundo o painel de acompanhamento da pandemia do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, caiu em 7% a quantidade de óbitos entre os períodos de 6 a 12 de fevereiro e 13 a 19 do mesmo mês. Foi a primeira redução em 7 semanas, desde o intervalo entre 19 e 25 de dezembro de 2021, quando o número de mortes passou de 670 para 681. A terceira onda da pandemia de Covid-19 no país foi motivada pela variante Ômicron, que se alastra mais facilmente, mas que mata, na maior parte das vezes, pessoas que não se vacinaram. As informações são da Agência Brasil. Você ouviu direto da redação na Geografia Rock. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento.